Salomão. Se quiser alcançar o Monte Sião, tá cada vez pior nossa situação. Usa a cabeça, é sua melhor opção. Olha o moleque com aquilo ali na mão, vagando pelas ruas no meio da multidão. Qual será o futuro da nova geração? Se a Babi não dá a mínima condição, em vez de casas constroem mais prisão, em vez de comida te dão arma e munição. Tá no jornal e também televisão, tá na internet e à sua disposição. Cativeiro o tempo inteiro é repressão e opressão. Polícia, banqueiro, poteiro, esquema, corrupção. Que se dane esse método de educação que perpetua a maldita segregação. Reggae, seu coração e vá à luta. Deixe de lado a disputa. O Rasta quer a vida justa. Reggae, seu coração e vá à luta. Deixe de lado a disputa. O Rasta quer a vida justa. Se liga só, maluco, mais uma vez chegando em casa pra representar. Admiro a ver família sete bela. Estava escrito na constelação a chegada do pequeno rei leão. Descendente de Sabá e Salomão, é a mais bonita revelação. Cai, cai, em nome do imperador Selassie. Babilônia em chamas e ruínas. Se quiser tacar mais fogo, deixa que o Rasta te ensina. Acenda o fogo e traga a renovação. Rastafari, fonte de inspiração. Esse é o poder divino da transformação, que resiste na minha alma desde a nossa fundação. Queimo Nostradamus e sua premonição. Queimo catecismo e a evangelização. Papai Noel é só mais um de olho no cifrão. Anticristo, Hitler e Napoleão. Reggae, seu coração e vá à luta. Deixe de lado a disputa. O Rasta quer a vida justa. Reggae, seu coração que vá à luta. Deixe de lado a disputa. O Rasta quer a vida justa. Escrito na constelação a chegada do pequeno rei leão. Descendente de Sabá e Salomão, é a mais bonita revelação. Cai, cai, em nome do imperador Selassie. Babilônia em chamas e ruínas. Se quiser tacar mais fogo, deixa que o Rasta te ensina. Cai, cai, fogo, deixa que o Rasta te ensina.